se agora não existisse mais ninguém, sobre a maior falta que eu sinto de alguém. É incrível como você me deixou assim, pedindo a Deus pra que isso nunca tenha fim. De amor para poder se divertir. E já não importa o que passou, ou se tudo a gente errou, deixa eu te fazer feliz como eu sonhei, como você sempre quis. Destruir por toda a vontade que eu só encontro em ti. Já amanheceu, o sol me lembra teu olhar. Pego o violão e toco para te lembrar aquela melodia que eu fiz pra te dizer. Não importa o que aconteça, eu só preciso de você. E já não importa o que passou, como você sempre quis. Deixa eu te fazer feliz como eu sonhei, como você sempre quis.